tiros no peito, fita amarela, isolamento, X em volta do corpo, lençol, carona e rabecão, IML, corpo delito e ficha no dedão, vida de crime, mais um malandro no caixão. O que está acontecendo? A Jane, junto com a atitude feminina. Eu tô tão emocionada, vocês nem imaginam. Porque o que Deus faz e o que Ele tem feito na minha vida é tremendo. Eu gostaria que você imaginasse agora, refletisse nessa música do Neguinho da Favela. O Neguinho era um camarada que queria se dar de bem. Ele queria ter direito. Ele queria destacar na quebrada. Ele queria. Muitas vezes nós falamos: se Deus quiser, eu vou mudar. Primeiramente, eu vou te falar que você está errado. Nós precisamos de mudança todos os dias. Eu precisei de mudança na minha vida. Deus me mudou. Mudou a minha vida, restaurou a minha vida. E eu posso te falar que Ele faz. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. Amados, eu vou falar pra vocês. Essa história, se Deus quiser, eu vou mudar, está totalmente errada. Você quer ser mais um neguinho da favela? Conheci vários neguinhos aí que acharam que ia se dar de bem no mundo do crime, no mundo das drogas. Achava, falei certo, pois achou e não deu de bem. Mas eu conheci outros neguinhos que se deram de bem porque quiseram mudar. Acreditou na mudança na vida deles. Entregaram a vida deles para Jesus Cristo, assim como eu fiz, assim como a Giza fez. E o Deus que eu estou falando tem feito maravilhas na minha vida. E eu profetizo. E assim como Deus fez e está fazendo, eu quero na vida de vocês. Na vida de cada um. Na vida de cada um. Na vida da Ana. Na vida da Gisele. Na vida da Ellen. Na vida do Rafa. Eu vou aproveitar e pedir perdão a todos vocês. Peço perdão se falei alguma coisa errada que magoou, se falei alguma coisa errada contra a vida delas. A boca fala o que o coração tá cheio, e o meu coração tá cheio de saudades. Eu tenho saudade dessas meninas, não das coisas erradas, mas das coisas certas, pois passamos momentos felizes, agradáveis. Eu quero que vocês me perdoem, pois eu não tinha sabedoria. Eu achava que o respeito era do meu jeito, mas eu encontrei o amor verdadeiro, que é o amor do Senhor. E eu quero falar pra vocês que eu a amo de verdade, de coração. Obrigado, Deus. Obrigado, Aninha. Obrigada, Ellen. Obrigado, Giza. Obrigado, Rafa. Obrigada.